www.targetw.com e viva o mundo Target. Stories. they have you feeling righted, united. They say the best is yet to come, but I swear it's already here. Just open up your eyelids. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. To complain about Bob Hicks. Goes around, comes back around. Hey, my baby. What goes around, comes back around. Hey, my baby. I say what goes around, comes back around. Hey, hey, my baby. What goes around, comes back around. There was a time. acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the Greatest Network. Hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2011. Tudo bem por aí, baby? Na paz de Deus. Acompanhamos mais uma edição do Pop Hits e os 5 sons mais votados no portal targetw.com. A referência para o mundo. Número 1 na manhã, Katy Perry, Last Friday Night. No segundo lugar, Beyoncé, Best Thing I Never Had. Número 3, One Republic, Good Life. Quarta colocação para Britney Spears, I Wanna Go. E o posto de número 5 na manhã fica para Rihanna, California, King Bat. E é claro que pra noite tudo pode mudar. Clique no portal, é você que manda por aqui, baby. Target www.radiowaves.com. Aproveite, é claro, para se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E no Twitter, siga @targetradios. Tá na hora de Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E eu deixo um grande beijo pra Elisângela Teixeira, ela que é de Gramado, no Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir som de Mad Nathanson, Come On Get Higher, que rola agora aqui pela Target International. Fiquem todos com Deus. À tarde, Pop Hits de volta. Até já, baby. Bye, bye. I miss the sound of your voice, and I miss the rush of your skin, and I miss the still of the silence as you breathe out and I breathe in. If I could walk on water, if I could tell you what's next, make you believe, make you forget. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips. Just pull me down hard and drown me in love. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips. Just pull me down hard and drown me in love. I miss the sound of your voice, to remember all the violent, sweet, perfect words that you said. If I could walk on water, if I could tell you what's next, make you believe, I'd make you forget. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips. Just pull me down hard and drown me. On your tongue, I see angels and devils. God, when you come on, oh, on, hold on, hold on, hold on. Sing sha la la, sing sha la la. Internacional Target Radios, referência para o mundo.